até onde o que pode e o que não pode influencia na sua vida e nas suas decisões. Aqui é a Juliana Pi. E eu sou o André Simões. Eu sou Matheus Nogueira e começa agora Pode Mais Um. É isso aí, estamos no ar novamente com a mesma camisa, o mesmo patrocínio. É que você lava a roupa. E Jesus, como é que vocês estão? André, você tá bem? Tô bem, cara. Quarentena, dificilmente eu troco de roupa. Né? Como é que não foi aquele guacamole? Cueca. Não uso cueca. Não? Não. Quarentena... Sério? Eu fiz uma visita aqui. Como não vem, eu fico sem cueca. Eu e minha esposa estamos bem tranquilos. Miguelzinho. Eu acho que esse... Pelado o dia inteiro, tamo aí. Nossa, nesse frio, gente, tá fazendo mais de 13 graus, vocês vão ficar tudo com pneumonia. Não, a gente tá... Tô nem aí. Tô nem aí. Quero morrer do que perder a vida. Tem mais gente que morre engasgada do que de pneumonia no mundo. É? Eu acho que isso pode ser um assunto de podcast. Quantos dias é permitido você usar a mesma roupa na quarentena? Eu considero que se ela não tá em contato direto, tipo essa daqui que normalmente eu ponho por cima, tá no quarto dia. Tá tranquilo porque tá... ainda tá controlado, não tem nenhum odor, tô só dentro de casa. Depois vocês me contam. Deve ser Renner. Vamos marcar um dia uma festa junina. Renner e Riachuelo, a minha vida é lá. Inclusive, Riachuelo. Exatamente. Falando nisso, assim, será que vai ter festa junina esse ano, hein? Vou pagar aquele carnê. Oi? Vai! Será que vai ter festa junina esse ano, hein, gente? Ah, não vai, né, mano? Não, não vai. Aqui em Caçapava já cancelou, né? Pra quem não sabe de onde a gente tá falando, a gente tá falando do grande polo. Cultural, industrial do Vale do Paraíba, que é Caçapava. Fecharam o cinema daqui também. Não. Fecharam, já faz uns 25 anos. Não, mas o cinema fechou na pandemia. O cinema de Caçapava foi fechado na pandemia de varíola. É, em 1918. Oi, gente. Alguém assistiu algum filme no cinema de Caçapava? Assistiu o Rei Leão. Eu ia contar isso, o Rei Leão! O Rei Leão foi. O último filme que eu assisti em Caçapava. Eu assisti o Homem de Ferro lá também, cara. E o Homem de Ferro quando lançou, pra você ver ainda, faz uns 12 anos. Então o cinema ainda teve aberto. Eu fui assistir o Homem de Ferro lá. O Homem de Ferro aqui em Caçapava? Juro por Deus. Imagina, fechou aí no Titanic. Não, o Homem de Ferro. Teve alguma coisa lá que eles fizeram. Eu assisti o Rei Leão. O primeiro filme que eu assisti no cinema de Caçapava foi o Rei Leão. Eu também. E depois, o último que eu assisti foi o... Algum puta do Mel Gibson, velho. A gente tava na mesma sala. É, Mad Max. Aqueles cara burro nessa sala. Não vou lembrar. Só tinha uma sala. Eu assisti o Navio Fantasma. De quem? Do Jack Sparrow? Não, Navio Fantasma. É um porcaria. Piratas do Caribe, Jack Sparrow. É. Carandiru eu assisti no cinema de Caçapava. Carandiru assisti. Cidade de Carandiru Deus. Em 90. Em 1990. Eu assisti tudo isso aí no cinema de Caçapava. Oh, mas é... Vamos para a pauta. Não, eu acho que esse papo tá denunciando demais a nossa cidade. E aí acho que o teste de juventude, que no momento que sempre tem as mídias sociais, elas impõem alguns desafios para nós, dessa geração de 80, né? Então, eu acho que o último desafio é o TikTok, que eu ainda não entrei, mas o André tem apreço por isso. Fala um pouquinho, André. É para dizer que a gente é moderno, né? Cara. Eu não entrei ainda, cara, não tenho... O TikTok, eu vou ser sincero, eu não abaixei, eu estou me segurando, porque eu não sou modinha. Eu vi o Celso Portioli fazendo semana passada, achei muito legal, cara. Eu não sei o que é o TikTok, mas é um vício. Cara, eu acho uma coisa muito estranha, eu não sei o que é e eu não sei se eu tenho vontade de saber. As pessoas, às vezes, fazem umas dublagens. Que é uma coisa muito... Não, é tipo o que os Trapalhões faziam em 1900 e bolinha, sabe? Essa coisa de, tipo assim... Sei que é lá, babá. Aí a pessoa fala assim... Bá, bá, bá, bá. Aí outra pessoa fala... Bá, bá, bá, bá. Meu, aí eu fico assim... Nossa, que vergonha dessa pessoa. Será que ela tá fazendo isso que ela quer? Ou será que ela foi obrigada? Eu não saquei. E tem umas dancinhas também, que é assim, tipo... Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Que eu também não entendi o objetivo. Como é que as pessoas sabem disso? Na verdade, a gente tá falando de um assunto que a gente não sabe, né? Então, aí. Mas a gente tá aí que tá. É aí que tá. Eu desconfio. Tá falando que não sabe. Eles são mandibum, mandibum. Você tá falando o que, que uma pessoa nascida em 80 sabe sobre TikTok? Nada. 80 é alguma coisa. É, então a gente tá. A gente tá falando de uma coisa que nenhum dos três baixou. Não. A gente sabe que tá curtindo. Porque com certeza alguém que a gente não gosta fez e a gente tá com ranço. Sim, sim, sim. Então, aí que tá, o TikTok. É isso. O TikTok é da forma que a Pri colocou, como um Snapchat? Não. É. Tipo também. Snapchat? Tem várias ferramentas. Ou é uma nova plataforma de vídeo. Por quê? Eu tava vendo alguns vídeos do Instagram TV e rolando, pá, me apareceu um vídeo do Lula. E aí eu parei pra assistir. Ele perde o vídeo dele se pronunciando e tal. E na parte de baixo tava a logo do TikTok. Será que é uma plataforma de vídeo ou será que é uma plataforma de interatividade aí, igual o Snapchat é, hein? Eu acho que é uma plataforma de vídeo. Eu tava vendo uma menina naquele... A menina que mais tem acessos no TikTok, que é uma americana que faz dança. Ela tava naquele programa do Jimmy Kimmel lá, esqueci o nome. Acho que aí... vídeos com entretenimento, com desafio, acho que tem várias coisas pra você fazer. É, você faz, é. E aí, ela falou assim, o que você faz os seus vídeos, né? Ela tem milhões de pessoas seguindo ela. Ela, eu danço, eu já dancei profissionalmente. Eu pensei, pô, a menina vai virar cambalhota, vai ser o circo de sua mãe da dança. Meu... Era umas coisas do tipo assim, dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá. E eu falei, gente, por que será que milhões de pessoas acessam este aplicativo pra ver uma dança que, tipo, é uma dança ruim? E aí eu fui ver de que, primeiro, que eles têm uma propaganda muito massiva. E aí o logo, né, que eu vi esses dias, porque tudo que você abre tá um TikTok no meio. Tipo assim, baixa TikTok. Você abre a geladeira, tá escrito baixa TikTok. E a propaganda deles é... Seja popular, baixe o TikTok. Você também. Então, eu acho que tem muito mais a ver com essa ânsia das pessoas de essa popularidade. E como são vídeos curtos, você pode postar qualquer coisa. Sim. E eu acho que essa propaganda massiva do seja popular, seja popular, seja popular, eu acho que influencia as pessoas para baixar, porque eu realmente não vejo graça e não entendi. Você imagina a popularidade nas escolas americanas, porque eu acho que ele é bem forte nos Estados Unidos. Cara, isso deve ser muito popular entre os jovens das escolas, entendeu? E sim, a galera mas, corre atrás disso, né? De ser popular, de like, de follower, de enfim... todo mundo, né? É um bagulho pra entreter, pandemia, tem nada pra fazer, baixa TikTok, faz um vídeo, já era, mano. Eu não gosto. Mas aí que tá, você sabe que eu tava lendo também sobre isso, de que eles ocultavam perfis de pessoas de baixa renda ou favela. No começo eu vi essa matéria na... Léo Dias, me conta, o Whindersson Nunes separou mesmo? Separou. Olha, cara, que mudança de assunto. Não, deixa eu só concluir o TikTok. Aí, eles ocultavam perfis de pessoas feias ou periféricas, de favela e tal, pra atrair mais seguidores. Eu vi isso no site do Intercept Brasil, depois você olha aqui na legenda. Mentira, não tem legenda nenhuma. Não tem. Clica aqui abaixo. É. Pra você consultar essa matéria aí ou procura no Google, que eu não sou obrigada. Você viu, Pi? Na... Fala. Intercept Brasil. Intercept é aquele lá que... deve investigar. É isso aí mesmo. É esse aí mesmo. Essa galera aí mesmo que tem o Glenn Greenwald lá. Hashtag... mas fala aí. Fala do Whindersson Nunes, separou mesmo ou Léo Dias? Ô, Matheus, faz o Léo Dias aí, mano, que eu tô meio rouco. O seu é melhor que o meu. Meu amor, quentinha pra vocês. O Whindersson Nunes separou de Luísa ontem. Está fresquinho na cabeça dos fãs. Pois é. Né, mano? Ainda rolou um vídeo, eu não vi. Rolou um vídeo no TikTok, eu não vi. É tipo isso, né? Ô, gente, eu acho que esse papo, então, foi só um programa intermediário pra gente falar de como as pessoas podem emitir, acho que disso, dessa conversa a gente tira duas lições. Como as pessoas podem emitir opiniões sobre coisas que elas não sabem. Uhum. E de como pessoas na década de 80 têm dificuldade de assimilação de novas mídias sociais. É isso. Ainda bem que você falou disso, cara. Eu tava conversando isso em casa esses dias. Cara, como eu fui resistente ao download do WhatsApp no começo, cara. Você usava só Telegram? Não, não usava nada. Usava SMS. Sério, Matheus? Ah, não, quando eu... Sério? Cara, eu vou dizer uma coisa que eu fui resistente. Celular de tela touchscreen. Sabe o que eu gostava? Daquele outro teclado que era todas as letrinhas juntinhas. O Crash. A gente digitava. Esse. Blackberry. Resistente ao Facebook. Demorei muito. Se você for ver lá, eu tô no Facebook faz 3 anos. A Camila, minha esposa... Meu, sério? Vocês têm uma ideia? Gente. A galera da banda me deu um smartphone... Porque eu era o único que não tinha WhatsApp, cara. Tava todo mundo lá conversando e eu não tinha. Hã? Você tá tocando com o Skank, já tá com esse cara, te deu um smartphone, mano. Fala o nome dessa banda. Os caras me deram um Samsung. É, sei lá quanto que pagaram na época, mas foi essa forma que me incentivaram. Boa estratégia a... é essa, hein? É baixar. E esses dias eu vi o Caetano Veloso falando que ele não tem celular. Você consegue imaginar isso, velho? Ele não tem celular, Caetano Veloso. Eu sei que, tipo, ninguém deve ligar pro Caetano. Mas ele tem o quê? Uns 80 anos, gente? O Caetano Veloso tá com quantos anos? Tá, acho que uns 72. Tem alguma coisa, né? Você tem alguma coisa. Ele é mais velha que ele? A irmã dele? É porque ela tem mais cabelo branco. Eu tô numa pegada boa aqui, pandemia, eu fico imitando ela o dia inteiro. Deus amado. Eu adoro as suas imitações, adoro. Ah. Apesar dela não ter muita coisa na TV hoje. É, ela tá na a trilha da novela. Tá no TikTok. É. Ela tá no TikTok e nós não, né? Ela não pode estar no TikTok. Ela não pode estar no TikTok porque ela tem um famoso bordão de não me toque em mim. Não me toque em mim. Lembra dessa, André? Você lembra dessa, André? Lembro. Como que uma mulher que tem um bordão dessa vai ter um TikTok, porra? Ela é fera, mano. Maria Bethânia da hora. Então, aí... Mas eu acho que assim, o Caetano Veloso, ele é mais velho. Ele não é muito ligado, não. Porque teve uma campanha aí de live pra ele, que a esposa dele tá fazendo, que é faz uma live, Caetano. E ele fala, deixa eu comer paçoca e tal. É, ele cara, é chatão, tá em outro patamar, né? O meu pai. Não, acho que ele é mais sossegado. É, ele é meio calmo, né? O meu pai, ele não tinha celular até uns 2 anos atrás. Ele tinha um celularzinho só pra ligar e já era. Cara, minha mãe encheu os pacovar pra ele ter um WhatsApp. Eu ficava, mãe, a senhora não sabe o que a senhora tá falando. Quando ele tiver um WhatsApp, ele não vai nem lembrar seu nome. Gente, hoje ela fica falando, eu não aguento mais, o seu pai fica o dia inteiro no celular. Aí, ó. Por que ele tá no celular? Eu tô falando com ele, falei, ué, a senhora que falou, ué. Ele devia ter deixado ele sozinho. Mas você sabe que eu tava assistindo Stranger Things com os meus sobrinhos, e aí lá no Stranger Things se passa em 85, 86, alguma coisa, né? E aí mostra a realidade desses jovens e tal. E aí a minha sobrinha tava falando assim, os dois, né? Ela tem 13 e o Davi 17. Então eles nasceram já na era da internet. Eles falaram assim, nossa, devia ser muito legal, né? Ficar assim sem internet, viver num mundo diferente desse. Não sei se era tão legal assim, eu nem lembro como a gente fazia. Eu fico pensando assim, gente, como que eu ia num show? Como é que eu encontrava as pessoas? Eu não lembro como eu encontrava as pessoas, por exemplo. Porque hoje a gente é tão dependente do celular, né? Tão dependente disso. Eu lembro pouco, bem. Assim. Sem Google, você lembra? Como que era sem o Google, quando a gente tinha uma discussão, quando a gente ficava na dúvida de uma coisa? Eu não lembro exatamente o que a gente fazia. Eu fiz muito trabalho de escola numa enciclopédia, que a minha mãe tem até hoje. Eu ia na biblioteca, isso é verdade. Eu ia na biblioteca, copiar na folha de almaço. É isso aí. Eu lembro muito bem dessa época aí, eu tenho saudade pra caramba. Porque eu acho que, cara, a conectividade... É legal, é importante, tá proporcionando isso pra gente agora, nesse momento, inclusive, mas, velho, não dá pra galera ser tão bitolada assim, Tipo, você pega o meu exemplo do metrô em São Paulo, véio, onde a galera não olha pra frente, tá olhando só no celular, só no celular, só no celular. E isso, eu não sei, talvez acaba gerando uma certa solidão entre as pessoas. Uhum. As pessoas estão preocupadas em mostrar, né, o que tem, o que conquista. Antigamente não era assim, cara. Pô, eu achava... Eu acho que mostrar e se comparar, né? Porque quando você fica o tempo todo olhando, você tá se comparando de alguma forma. Então, tipo, você compara corpo, você compara os seus bens, você compara o relacionamento, né? Teve um lance recente aí da Pugliese, que a gente podia até falar em outro dia, mas esse lance de como, às vezes, a gente vem de uma vida, você se martiriza, se compara com aquela vida, e de repente você vê aquela vida, meu... Que bosta de vida. É uma vida falsa, né, velho? A maioria das vidas do Instagram são vidas falsas, cara. Coisa que não existe. Tá fora da realidade. E ninguém sabe, mas eu sei. Aí a galera fica lá, nossa, olha esse cara, não sei o quê. E a gente que é amigo sabe que, né? Não é que o bagulho assim, é louco. Que o bagulho é louco. É, então. Exato. Aí. Já passei por isso também. Nossa, tem. Mas eu curtia pra caramba ligar, pegar o telefone, ligar na rádio, pedir a música, esperar, cara, passar a notícia no rádio, passar a notícia na TV. Por um lado. Rezar o terço no telefone, você gostava. Nossa, eu gostava demais de rezar o terço no telefone. Pela canção nova. Quero nem lembrar disso. Quero nem lembrar disso. Acho que nem podia fazer um episódio só pra falar da canção nova. Tô zoando. Nossa, não, porque eu tô estressado com isso. Mas assim, se a gente parar pra pensar em fazer um comparativo, por exemplo, cara, na época que não a internet existe faz tempo, né, cara? Agora, de uns 10 anos pra cá, que ela se popularizou tanto por conta da invenção do smartphone. Mas a internet já existe aí, desde os anos 80 que a internet existe, né, cara? Final dos anos 70. Cara, se a gente parar pra pensar, quando a internet não era tão popular como hoje, e também não faz tanto tempo, as pessoas viviam reféns de 3 meios de comunicação. O jornal impresso, você queria saber alguma coisa? Era jornal impresso. Nossa, eu amava. Era esperar notícia no rádio e notícia na TV. Não, você não tinha pra onde correr. Você queria, que nem a Pi colocou, de cara, como que eu ouvi alguma coisa? Como é que eu vou saber se é verdade ou não? Você tinha que correr pra banca, procurar alguma revista relacionada com aquele assunto, comprar a revista, ler, porque o dono da banca não deixava você ler a revista antes de comprar. Você tinha que comprar pra depois ler. Isso é verdade. E aí você... Aí beleza, tá certo. E aí hoje? Cara, hoje a galera tá com a informação na palma da mão e não valoriza. Nossa, o cara tá consegue ali, o negócio fácil. Em segundos, né, gente? E não valoriza. Você consegue pedir... Mas aí que tá, eu acho que é o lance da... mas aí ele tem tudo na palma da mão, mas às vezes ele tem tudo que é bom e o que é ruim. É a mesma coisa quando você deixa a criança, você pode comer o que você quiser. Você come porcaria, você come coisa boa... Acho que ao mesmo tempo a abundância da informação não necessariamente significa que ela é uma informação de qualidade ou que é uma informação que você precisa, e pelo contrário, às vezes gera mais estresse, porque você sempre tá com a sensação de que você tá perdendo alguma coisa, tipo TikTok, não baixei, porra, essa onda vai passar e eu não vou estar aqui, popular, eu não vou estar nisso. Eu também acho que rola um outro fenômeno aí nesse meio, Pi, que é o seguinte, as pessoas... tá todo mundo aprendendo, cara. Pugliese, Gustavo Lima, a Tiziane Pinheiro. Tá todo mundo aprendendo com a internet, tá ligado? Tá todo mundo. É uma coisa nova pra todo mundo. Ter o acesso fácil à transmissão de conteúdo, a curtir o conteúdo de outra pessoa, comentar um post, um assunto de outra pessoa, isso é muito novo para todo mundo, e eu acho que tá todo mundo aprendendo com isso. Eu acho que a gente, por exemplo, tava até nesse papo com a banda esses dias, que é bom a gente pegar esses casos, por exemplo, que a gente falou de lives no podcast anterior, no episódio anterior. Eu até falei isso, eu tava nesse assunto com a banda, que é bom a gente pegar esses exemplos de tomadas de rabo e usar para nós. Usar no nosso dia a dia, usar no nosso trabalho para que a gente não cometa o mesmo erro que essas pessoas estão cometendo. Porque é uma coisa nova e a gente não está acostumado a usar. Se você pegar, por exemplo, aí o Facebook. O Facebook, daqui a pouco ele vai... Eu vivo falando isso, cara. Daqui a pouco ele vai ser extinto. Daqui a pouco o Facebook não vai existir mais. Ou se ele não for... Nossa, agora que eu ia entrar no Facebook namoro, sacanagem. Tem nada, é tipo tem? Um Tinder. Tem, é tipo um Tinder do Facebook. Meu Deus. Juro. Só que meu com mais Deus. Gente creepy e esquisita. Vai, se você. Eu tava analisando isso há uns dias atrás. O Facebook, neste momento, ele tá virando rede social de tiozão. Tiozão do pavê. Sério? Eu tô lá ainda. Tô te falando pra você, tô te falando pra tu. Eu pego, por exemplo... Vou sair de lá, tá, gente? Tchau. Comecei a pensar nisso esses dias que eu fui fazer uma corrida de Uber. E aí entrou um bocado de senhoras no carro, todas falando, nossa, você viu no Face? Daqui a pouco vão criar uma outra rede social no lugar do Facebook que vai se chamar Face. Face. Na verdade, o pessoal zoa, né? Que aqui no Brasil a gente fala Facebook e é tipo então, Facebook. Daqui a pouco, tudo é no Face. Zap, zap, vai Face? Ser uma nova rede também. Aí eu vi no Face que o governador vai fazer não sei o quê. Eu vi no... Eu, só que ouvindo, dirigindo e ouvindo. Aí eu vi no Face que não sei o quê, não sei o quê. E a galera nova que entra no carro nem fala de Facebook, velho. Fala de Instagram, fala de TikTok, mas não fala de Facebook. E eu andei percebendo que cada dia que passa, velho, tem gente me adicionando no Facebook, aí eu vou ver quem que é. É galera de 40 anos pra cima, velho, de 40, 45 pra cima. São essas pessoas que estão tão atrasadas, a gente se acha atrasado na tecnologia, mas essa galera tá mais atrasada que a gente ainda. Eles estão entrando no Facebook agora e a gente tá indo pra outras redes sociais. Você tá indo pra outra rede social? O André tá quieto. Cara, eu gosto muito do Instagram. O Instagram me ajuda muito nas reportagens, nas coisas que eu tento fazer. Já consegui algumas coisas legais pelo Instagram. Porque no Instagram você tem a opção do direct e aí você dá a sorte, às vezes, de alguém que você tá interessado. Principalmente eu que busco, assim, jogadores e tal. Às vezes os caras me dão uma moral lá, responde e lá é legal. Gosto do Instagram. Gosto do Facebook pra quê? O Facebook eu gosto de ir pra, tipo, homenagear alguém da minha família e dar risada. Eu fico pelos meus pais. Eu faço isso por causa da família e da risada. Só, cara. Só. Tipo, não busco. Mas o Facebook. Então, o Facebook. Eu ainda acho que o Facebook atinge mais pessoas do que o Instagram. Acho. Acho que tem a ver massa. Com o algoritmo. Com o algoritmo, né? Se você tem um negócio, o Facebook é uma baita de uma ferramenta. Eu falo isso pelo que eu trabalho. Hoje eu tenho. É verdade, cara. Isso aí é muito legal. Porque hoje mesmo eu tava querendo comer bolo de paçoca. E aí eu perguntei pra algumas pessoas que eu conheço no WhatsApp. Alguém conhece? Tá fazendo? Tô fazendo por causa da pandemia. Tá lá. Eu coloquei lá, juro. Teve umas 10 indicações de pessoas. É em 15 minutos. Essa coisa, o Facebook ajuda muito, cara, não vou mentir. A Camila, muito legal. Mais uma vez falando aqui da Camila, a minha esposa, a gente tava conversando esses dias, ela falou, cara, o Facebook eu uso pra falar com a minha família, pra mandar, e pra dar risada. O meu Facebook não é sério, a Camila falou, eu só tenho meme, eu distraio. E assim, qualquer notícia que as pessoas compartilham, cara, eu não abro nada, seja de política, esporte, porque eu não confio em nada do que eu leio e não vejo no Facebook. Tipo assim, se eu vejo ou se me despertar curiosidade, eu vou buscar num lugar correto. Porque, infelizmente, é um lugar que você... todo mundo é valente, todo mundo é inteligente e é um lugar que tem muita mentira. Você olha lá, você acredita, igual essa tiazona. Eu entrei, eu vi no Face. Cara, vê lá, a maioria das pessoas vê o título da matéria e já vê, entendeu? Eu vi lá, mas nem abre depois os três pontinhos. Nem abre. E assim, tem muito esse lance de matéria antiga também, né? Tipo assim, pega uma matéria de 2018, joga e não tem linha de tempo Daí a galera inclusive lá no comentário, isso é antigo, daí depois, e ninguém viu. É... Daí você já espalhou notícia. Inclusive tá rolando na internet um vídeo da Luísa Sonza, de um prato do Paris 6. Um prato que o pessoal do Paris 6 lá fez com o nome dela. E ela fazendo a propaganda do prato. E agora veio a calhar com o momento dela, da separação e tudo mais. Vocês não viram, vocês procurem aí. Tipo, parece que ela fez ontem um vídeo, tá ligado? Mas não, é um vídeo velho. E a galera já tá compartilhando sem dó. Não gostava do Whindersson. Tá de boa já lá no Paris 6. Então é isso. Já tá de boa. Entendi. É, quase isso. Meu, vamos acabar, finalizar? Faz tempo que a gente tá aqui, né? Uhum. Vamos lá. Já tá dando 26 minutos já. Vamos finalizar esse negócio aqui, senão a galera vai cansar da gente, cara. Gente, fica... Não, isso porque as mídias novas, tipo TikTok, tem segundos e a gente tá 26 minutos falando. Mas vamos lá. Provavelmente a galera... A fé de que alguém vai ouvir. Provavelmente a galera nem ficou até o final, então vamos falar mal então de alguém. Tá bom. Vamos, quem que vocês querem? Vamos falar mal disso aqui, ó. Vamos falar mal da Caixa Econômica Federal. É, faz isso não, mano. Meu, vamos finalizar então, beleza? Vamos finalizar que eu tenho. Eu comprei um. Assim, no Spotify agora eu vou ouvir um álbum legal de uma cantora aqui de Caçapava, que é bem bacana. É mesmo? Não, é sério, mano. Eu tô sabendo, hein? Eu sei, por isso que eu mando tudo pra você. Ai, obrigado. Eu sempre tô acompanhando. A gente sabe. Sabe. Gente, esse é um momento piada interna. Galera, fiquem em casa, lave as mãos e nos acompanhe. Tchau, gente. Um beijo. Pode mais um.